de arribação, em busca da minha herança, pra aquela direção. Dos lados da terra nova, levanto o meu olhar. Notícias que me consolam, ouço chegar. Nem dor, nem lamento, morte, nem marcas de maldição. Certeza já se acumula no coração. Rever quem chegou primeiro, saudades não mais se ter. Feliz de quem por inteiro pode assim crer. Enquanto não desce o pano e a história não sai do ar, o hino da terra nova eu vou cantar. Ele há de aplacar a sede, os olhos vai enxugar. Enquanto ainda é verde o caminhar. Da grande ceia vou participar, quando os meus pés pisarem o chão. Da terra terra nova.